Estamos aqui para um momento associado à cultura e à educação, num parque lindíssimo, também que se proporciona o equipamento que vamos hoje ter a oportunidade de acrescentar àquilo que é a beleza deste parque e àquilo que este parque já tem para oferecer para todos aqueles que visitam este espaço. Estou-me a referir à cabine telefónica, que não é com a função habitual, que vai estar aqui a partir de hoje ao serviço dos cidadãos oliveirenses, a todos aqueles que venham a este parque. É uma cabine especial que a Altice nos ofereceu após termos nos candidatado e desde já, em meu nome, fazer este agradecimento por termos também a oportunidade de termos este equipamento que a Altice se lembrou de, através da sua fundação, criar este projeto de partilha, onde terão a oportunidade, daqui um bocadinho mais à frente, de conhecer o objetivo que levou a Altice para lançar este projeto. Está associado a livros que vão estar ao acesso de todos, mais facilitado esse acesso, e que não foi possível até então fazer esta inauguração devido à pandemia, porque o projeto em si também implicava que houvesse desconfinamento. Estes livros que estão hoje nas prateleiras, que fazem parte desta cabine, são livros que todos podem aceder, tendo apenas uma intenção de cidadania, de ato de cidadania, que é levar um livro e também trazer um livro. Para também deixar ficar um livro numa cabine que passa a ser uma cabine partilhada por todos aqueles que querem levar um livro para casa, deixando também cá um livro, que é esse o contributo que se pede a todos aqueles que queiram usufruir deste serviço. E também se pede, obviamente, que haja o cuidado de zelo e de preservação. Portanto, isto também é uma prova à cidadania dos oliveirenses, que é ter vontade e gosto de ter este equipamento neste espaço, e isso vai-se repercutir, obviamente, na necessidade de todos sermos zelosos e cuidadosos em manter a funcionalidade deste serviço em boas condições, e isso será também garantido pela equipa da biblioteca, pela bibliotecária aqui presente, a Teresa Mendes, que irá fazendo também essa manutenção, mas depende muito o sucesso deste projeto do comportamento de cidadania de cada um de nós, dos utilizadores desta biblioteca.